agora no Canal 1. Oh, gente da minha terra, existem tantos caminhos. Bulgária, Tennessee life just changed my mind. Santarém, Santarém, que moras lá bem no alto, as portas do sol mantém. If you're going to San Francisco, adiós, Jamaica, dama de amor. Por ruas e cidades, com André Machado. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora a primeira edição de Por Ruas e Cidades. O programa conta na produção e elaboração de conteúdos com Carlos Bonaparte e na locução comigo, André Machado. E será assim. De terça em terça vamos por ruas e cidades, regiões e culturas. O ponto de partida faz-se por Grândola, uma cidade alentejana, mas também um grande centro de atividade industrial e agrícola, em simultâneo. Grândola, na altura vila, serviu de inspiração para Zeca Afonso, que haveria de compor um dos mais míticos temas do cancioneiro português. Grândola, Vila Morena. Esta foi a senha que desencadeou a Revolução Militar de 25 de Abril de 1974, que deitaria por terra o regime vigente da altura. O povo é quem mais ordena, na Grândola Vila Morena, inspiração para outras vilas e cidades. Descemos depois um pouco no mapa de Portugal para conhecer o pastor de Benzafrim. Uma terra algarvia, com um pastor particularmente nostálgico. Florival, de seu nome, terá o seu retrato biográfico feito nos versos de Zeca Afonso. São as duas primeiras melodias que ouvimos hoje, mas eu ainda volto para mais uma viagem por ruas e cidades. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. A à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Dizei só a mim, todos só de um lado, quem vos pôs assim? De regresso ao auditório, vamos subir no mapa do nosso território para viajar até terras do Norte-Sul, ou seja, Distrito do Porto. Apesar de ser considerado Norte, o Distrito do Porto tem já cidades, como Vila Nova de Gaia, que fazem fronteira com cidades do centro-norte do país, como Espinho. Por isso, esta designação de Norte-Sul. Vamos conhecer a história de um doce típico desta região. Desconhecem-se as origens, mas conhecem-se bem as tradições. Resistiu aos tempos, sempre fiel na forma como é confeccionado. Fica por saber se o nome lhe foi atribuído em homenagem aos seus criadores. O que é certo e sabido é que o doce da Teixeira é marca do norte de Portugal, com bastante maior incidência no distrito do Porto e, se quisermos ser ainda mais específicos, na própria cidade do Porto. Maria Amélia Canossa vai-nos cantar o doce da Teixeira. Eu, André Machado, regresso na próxima semana. Até lá. E não falta a romaria, pois agrada ao lambareiro, ao manel mai lá Maria. Breve acabou-se, ai filhos que bom que é, ai que rico doce, gente cata e olaré, para animar o Zé. Já rompeu o dia, vamos lá para a festa, e não há Maria, romaria como esta. Quem diga que não tenha feira a melhor cantiga, mais ló doce da Teixeira. Já rompeu o dia, vamos lá para a festa, e não há Maria, romaria como esta. E não há quem diga que não tenha feira a melhor cantiga, mais ló doce da Teixeira. É de Paranhos e corre toda a cidade, vai às festas, vai aos banhos, ninguém sabe a sua idade. Por tal docinho, quanta que a chopa fiel, ai quanto beijinho ela vai trocar com o Manel, que lhe sabe a mel. Já rompeu o dia, vamos lá para a festa, e não há Maria, romaria como esta. E não há quem diga que não tenha feira a melhor cantiga, mais ló doce da Teixeira. Já rompeu o dia, vamos lá para a festa, e não há Maria, romaria como esta. E não há quem diga que não tenha feira a melhor cantiga, mais ló doce da Teixeira. Ruas e Cidades, com André Machado.